Terceira etapa que envolve pendão e folha nas fases de crescimento da árvore. É a terceira estação, depois do inverno, vem a primavera. E já entra no segundo semestre do ano judaico, que não é um semestre mais de chuva, é um semestre de sol. Veja o que a Bíblia diz. Em 1 Crônicas, capítulo 20, apenas ouça. 1 Crônicas, capítulo 20, verso 1. Aconteceu, pois, que na primavera, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra. Os rabinos nos ensinam que o primeiro semestre do ano judaico é um semestre de chuva, é um semestre de in, é um semestre de receber de Deus. Profetizamos, plantamos a semente e simplesmente aguardamos a semente crescer. Mas o segundo semestre é um semestre de sol, de sair, de ir colher, de ir cuidar da colheita, de ir tratar das coisas fora. E o Senhor vem e diz que na primavera, que era o tempo em que os reis saíam para a guerra. E o Senhor falou comigo de uma forma assim tão maravilhosa que há poucos dias eu fui ter um tempo com o pastor Paulinho. O pastor Paulinho é o pastor da Igreja Batista Central. E eu estava no meio desses estudos, preparando para estar ministrando aqui com os irmãos. E eu fui lá conversando sobre várias coisas. E estávamos tratando sobre algumas coisas do calendário do ano que vem. E ele disse uma coisa assim, ele não sabe o que disse. Eu não tinha tempo para compartilhar isso com ele. Ainda vou ter esse tempo com ele. Ele não sabe, mas ele estava dizendo, na verdade, Deus nos guiou a que o primeiro semestre seja um tempo da gente estar para dentro. Eu falei assim, é mesmo? É, o Senhor tem nos instruído aqui. É um tempo de nós estarmos cuidando de nós mesmos. É um tempo de voltarmos para nós mesmos. O segundo semestre é um tempo de sair. E eu fiquei ouvindo aquilo, falei assim, Senhor, é verdade. O Senhor está guiando aqueles irmãos, fazendo-os crescer, prosperarem tão maravilhosamente como igreja, salvando vidas. Tem que ter coisas coerentes com o teu calendário. Tem, filho. E eu me lembrei de uma coisa, o meu segundo semestre sempre foi o semestre de viajar mais. O segundo semestre é sempre o semestre de o vendedor vender mais. O primeiro semestre é sempre mais amarrado, sempre, porque é o semestre de você cuidar da semente que está embaixo da terra. E há uma mescla, porque não combinam os dias e as estações entre esses dois calendários, o judaico e o ocidental que usamos, mas Deus é perfeito e tudo fica sincronizado, porque o Senhor vai nos mostrando que o primeiro semestre nosso começou lá em setembro. E quando nós entramos em janeiro, nós já temos tudo o que vai nos acontecer no decorrer do ano. E quando entramos nessa terceira estação, a estação da primavera, o Senhor vem e diz assim em Cantares, capítulo 2, verso 10. Fala ao meu amado e diz, levanta-te, amada minha, formosa minha, e vem, pois eis que já passou o inverno. A chuva cessou e se foi, aparecem as flores na terra. Já chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira começa a dar os seus primeiros figos, as vides estão em flor e exalam o seu aroma. Levanta-te, amada minha, formosa minha, e vem. Se eu e você andarmos nesse calendário, na hora que chegar a primavera, você vai cantar, porque você sabe, eu trabalhei, eu semeei, eu estou regando, o Senhor mandou a chuva, esse é o tempo de eu sair, esse é o tempo de eu trabalhar, esse é o tempo de eu viver lá fora, esse é o tempo de eu prosperar, é o tempo de eu cantar, é o tempo de eu semear mais, é o tempo de eu regar mais, mas cantando louvores ao Senhor, porque o Senhor já tem dado alimento suficiente. E é exatamente a estação que vem a Páscoa. É exatamente a estação da festa da Páscoa, salvação, saída do Egito, celebração do Mar Vermelho. E é exatamente a festa dos primeiros frutos. É exatamente o tempo em que Jesus se expõe, se entrega naquela cruz. Esse é o tempo de sairmos, de irmos buscar as vidas. Esse é o tempo de irmos para fora e apresentarmos ao mundo o que Deus tem nos dado. E Jesus, no dia da festa dos primeiros frutos, se apresenta como primeiro fruto, porque para você entender melhor, são duas temporadas de colheita. A primeira colheita, uma colheita menor, lá na Páscoa, lá no mês de Nissan, em que o povo traz os primeiros frutos do ano. Daquilo que foi plantado naquele período, depois da festa de tabernáculos, com os grãos que eles tinham em mãos. E o Senhor vem e diz, é o tempo do sol sair, é o tempo da primavera, da alegria, é o tempo do pendão, é o tempo da folha, é o tempo de você se alegrar com as flores que brotam. É o tempo de você começar a ver, esse ano está sendo um ano maravilhoso. Sabe quando que nós vamos tentar ver isso? Em novembro, a gente chega assim, o ano está acabando. O ano ainda, olha, ainda tem tempo, ainda tem tempo. E com todo respeito, irmão, nós às vezes até dizemos, olha, falta um mês para esse ano ainda, mas Deus ainda pode muita coisa esse ano, hein? Olha, clama que esse ano ainda tem tempo de Deus fazer um milagre. Não tem tempo. Eu quero dizer que essa mensagem não é verdade. Não tem tempo de Deus fazer um milagre no restinho do mês que falta. Não tem tempo. Se eu não plantei lá atrás, e se eu não vim nos ciclos da natureza instituídos por Deus, não tem tempo mais. Só tem tempo de uma coisa. Eu me arrepender e dizer ao Senhor, Senhor, eu quero entrar nos costumes do teu calendário. Eu quero. Porque o próximo ano vai ser um ano diferente. Irmão, eu não estou dizendo que Deus não vai responder as orações que você fez no final de dezembro. Não é nada disso. Eu estou dizendo que nós não podemos alimentar em nós mesmos um conceito de que, de qualquer forma, Deus opera um milagre, de qualquer forma, Deus vem e faz, é só gritar, fica insistindo, e Deus vai fazer. Não, irmão, esse é o estereótipo do crente que o incrédulo falou assim, meu Deus, que ridículo. E fala com razão. Esse é o procedimento de tentativa que não expressa a glória de Deus, que o incrédulo diz, fanatismo, ridículo. Não testemunha o poder do Senhor. O que testemunha o poder do Senhor é no dia da chuva, vira a chuva. No dia do sol, vira o sol. No dia de semear, termos semente nas mãos. No dia de colher, tem colheita, porque o mundo não vive isso. O mundo precisa de artifícios o tempo inteiro, de loucuras para conseguir produzir alguma coisa. Só Deus gera essa perfeição dos ciclos da nossa vida.